Sener 6314, chame o centro Recife na frequência 12685, alterno 1245. 12685, alterno 2545, o Sener 6314, uma boa tarde. Boa. O Sener 6355 para o táxi. Com 113, 5 horas e 11, alternamos com 20. Oxiné 6355, táxi aprovado via parte 1 e táxi 3, até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, torre 1-1-8-1-9-5, NH 1-0-1-9. Com 1019, 18-95, vai iniciar o táxi pela parte 1, Índia, e no, vou chamar a torre lá no ponto de espera. Obrigado. Chanel 6210, aciona a identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, o ajuste no 019. 060-59, 1869, livrou. Tipo, 1869, táxi aprovado de Alfa, mantém antes da Juliette, aguardando a liberação do gate 7. Gente, mantém a Alfa antes da Juliette, tipo, 1869. Time 3. 2209-3560. Tango Juliette Serra Tango, para interceptar o localizador, curva à direita na proa 1-0-5, desça para 2.000 pés. Direita 1-0-5, limitado pelo lote, Juliette Serra Tango. Salvador, boa tarde, passaria do 2231, centro de informação ativa, autorização Serra November, Bravo Romeu. Dois, dois, três, um, informação X-ray. Um minuto para cópia. 7. Então, 3560, reduz a velocidade para 2009. Eu mantenho 2209, 3560. Produção 2009. 2009. 355, a linha decola da 10, vento 180 graus, 109. Alinhar e decolar, o Chanel 635. Dono 620, chame o centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. Recife, 2025, alterno 2545. Boa tarde, meu nome é 20. Boa. O número 69, autorizado, posto de estacionamento, chame pronto táxi. Coordene com a equipe de saúde, manda deixar a entrada do gate para a aeronave da companhia ingressar. Irmativo, livre de puxar acionar. Vai deixar livre o finger set para outra aeronave ingressar. 69, permanece 1020. 1019. 19, obrigado. No 869, observando o posto da aeronave da companhia do gate 7, ingresso Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, 1869. 3190 is qualified, identify my arrival, descent flight level 070, Canadian 1019. 070-1019, my arrival. Meia 355, decolado aos 46, controle 120 decimal 8, com voo. 208, vou chamar, excelente semana. Controle Oceaner 6355, decolamos a sua escuta, muito boa tarde. Oceaner 6355, contato radar na decolagem, via saída da EL, suba para o nível de voo 360. Subindo ao 360, autoriza voarmos direto posição Leda? Faz 2000 pés, autorizado Leda, Oceaner 6355. Curvando então e já aproando, obrigado. Oceaner 6210, desça para o nível de voo 050. 050, Oceaner 6210. 3190, desça para o nível de voo 060. 3190, descent flight level 060. 060, time 3190. Okay. 3.0-3560. O táxi voou 1969 com 1969 a bordo, autonomia de 4 e 10, alterna com 5. Firmando 1969. Correto. Táxi autorizado até o ponto de espera da piscina 0, via parte 1 e táxi Índia, no ponto de espera torre, 18 desse 5, QNH 1019, gol 1169. Táxi, parte 1, Índia, ponto de espera, 18519, boa tarde. Boa. Oceaner 6210, desça para 4000 pés, ajuste na 019. 4000 pés, Oceaner 6210. Controle Oceano 6210. Prossiga, Oceano 6210. Libera a gente para todos os dispositivos em TAP. 6210, cancelado as restrições de altitude em TAP. Tá, 3560, reduz a velocidade para 1809, como a aeronave que o precede encontra-se 9 milhas de separação, um grau de pedido 1609. Ok, vai reduzir para 1.80 então, a velocidade do flap, e vai atingir 3.000 pés até 3560. 3560 desce para 2.000 pés, livre LS, rapaz estabilizado. 2.000, livre aliança, informante estabilizado, Serra 3560. Atango Juliette, Serra Tango, estabilizada? Estabilizado, mantendo a velocidade de 160 para facilitar o tráfego. Atango Juliette, Serra Tango, completo final do procedimento LS Actuation, a torre na frequência 1895. Tango. Autorizado 160, Serra Novembro, Bravo Romeu, via Whisky 42. Decola da 10, esquerda, Momo Vatap 5133, aciona e o controle 1208. Correto, passarei 2231, chame pronto para o estacionamento. Chama, né? Obrigado. E agora a possibilidade de pouso na 17. Confirmo, entendo regras visuais agora, 51, segue para 17 com base pela direita. É parte base para final. A parte de base para final da 17, já está atrás. Sono 69, ali mantém 10. Ali mantém, pista 90. 69. 3.000 pés, melhor para a senhora se manter velocidade, pode ficar em pressão. Acha na R6210, isso é redução 2309. 2309, para a senhora. A linha decola da 10, vento 180 graus, com 2 nós. A linha decola 10, 169 da Gol. Serra Tango, girando base 17, baixado e levado. Jet Serra Tango, livre pouso na 17, vento 180 graus com 119, altímetro 0019. Tango. 050, o ajuste 10019. Identificou, desce ao 050, 1019, possibilidade de voadura? É, corrigindo o gol 1166. Após Fabol, é autorizado e TAP. Após Fabol e TAP, vou no nome mesmo, obrigado. Entry 190, descente o 4000 feet, CNH 1019. 4019. Tem 3560 estabilizado. Tem 3560, complete final do procedimento LS Actuation, me torre 1895. 1895, tem 3560, boa. Tem 6210, desça para 2.000 pés, autorizado LS Actuation da pista 10, reporte estabilizada. Desça para 2.000 pés, autorizado Actuation da 10, reporte estabilizada. Tem 6210. Tem 6355, chame o centro Recife, frequência 1251, alterno 3395. Confirma as frequências? Oceano 6355, chama Recife, frequência 1251, alterna 1-3-3-9-5. 1-2-5-1-3-3-9-5, ótima semana. Prune Salvador, gol 1-1-6-9, decolou na Dael, boa tarde. Gol 1-1-6-9, contato radar na decolagem, via saída Dael, suba para o nível de voo 360. Segue Dael, subindo 360, gol 1169. Tener 6210, reduz a velocidade para 1809, aeronave que o precede encontra-se com um grau de speed de 1909. Reduzindo 1809, Tener 6210. Country 190, descente o 3000 feet. 5060, chegou a leve na metade final da pista. Ciente, 03560, visual. Frequência livre, estacionar. R6210, inicie redução para aproximação, complete final do procedimento LSX3, chame torre 118, decimal 95. Reduzindo, 18950, R6210, passar. 3190, descente 2000 feet, clear ILS, X-ray of runway 10, pass established. Pouso. R6560, solo 57, livre à direita, solo 121, decimal 9. 121 à direita, boa. Voltou só informar o Chanel aí que na parte molhada da pista aí tá bem escorregadio, ok? Gente. Oi, gente. Obrigado. Solo Salvador, Andrei 560, livrou teu escudo. Da livre pouso na 1-0. Alta de pouso no 0, né? 620. Country 190, complete final ALS approach, contact tower in 118.95, initiate speed reduction. Okay, the previous speed now, Country 190. Contact tower in 118.95. 118.95. Zulu 10, Zulu 16, Zulu 30. Decola no zero, curva direita da El, lei da morte. 5150, transponder, 2018, controle. Correto, estamos prontos para estacionamento, 6909. 19. Zona 169, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. 251, 3395, boa. Boa. É 210, solo 59, livre à direita, solo 121, decimal 9. 1219, 62. Test number marker 10-2-1-9-0. Continue your approach, stand by for clearance to land. Stand by, 10-2-1-9-0. Clear to land runway 10, runway wet, wind 180 degrees with 13 knots, QNH 1019er. Clear to land and runway 10, 10, 2190. lançamento na 02, o 6999. 6999, chamado 2 minutos. Sim. Voo no 1166, desça para 2000 pés, o ajuste no 019, autorizado LSX-ray da pista 10, reporte estabilizado. 2000 pés, com o 019, autorizado X-ray da 10, voo no 1166, boa. Tarde, azul 2591, informação Yankee, 1 minuto para cópia. 1 minuto, cópia, sim. Top of the ground, good evening, 10-3-1-9-0, you're left to the runway. 3190, good afternoon, approach and taxi via Alpha Juliet Gate 5. Alpha Juliet Gate number 5, 10-3-1-9-0. Azul 6999, portão 2, autorizado, chame pronto, puxa, chame pronto, táxi. Autorizado, selecionamento 6999. Pushback, acionamento, passarelo 2231, tá na 1-2. Passaredo 2231, remoto no 2 autorizado, chame táxi. Tá autorizado na 1-2, 2231, passaredo. Azul 2591, copia? Copia. Autorizado, Serra Brava, Vitor Tango, via Golf 677, nível 1-60. Decolagem na pista no 0, curva direita, saída coral. Transponder 5156, controle Salvador, no 20.8. Autorizado no 60, via Golf 677, para Vitória. Decolagem na 1-0, curva direita, saída coral, 5156, transponder, então, controle 120.6, azul 27, 2591. 1208, controle, azul 2591, chama pronto, vou chamar. 08 vai chamar. Salvador, Sanai 6327. Sanai 6327, ação de identificação. comunicação, faço agora coral. Poderia voar na Proatitude, na presente, na 327? 327, contato radar na posição coral. Vou e Mari para interceptar a chegada, descendo para o nível de voo 050, ajuste 909. A gente vai voar Mari, na 327, 1019. Estabilizou, gol 1166. Gol 1166, complete final do procedimento, LS Activation, minha torre na frequência 118, decimal 9. 1895, gol 1166, boa. Boa. Tarde, gol 1166, 2,5 milhas do externo. Boa tarde, gol 1166, reparte externo. Canhadão 1019. 2019, direita, Índia, ponto de espera, 1895, azul 699. Para o táxi 2231, nosso POD de 69, 5 horas e 40, alternando Brasília. Clareza 2231, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 e táxi Índia, no ponto de espera Torre 1895, QNH 1019. Parte 1, Índia, Torre 1895-109, obrigado, boa tarde. Boa. 10. Com 1019 no ajuste, 1166, boa. Torre Salvador, muito boa. Cara de 1699, ponto de espera no 0 final. Por tarde, 1699, visual com banho da gona final. Afirma? Após o banho da gona final, ali mantenha no 0. Após o gona final, ali mantenha o 1699. Solo 1-0, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Liberando, solo 2-1-9, o 1-6-6, boa. 919, linha decola da 10, vento 180 graus com 9 nós. Autorizada a decolagem para o 699. Portão 9. Alfa Juliette, portão 9, Goku, no 66. Controle Salvador, autorizo o Oceaner 6327, voa na Praia de Duna, da presente. Oceaner 6327, autorizado SAP. SAP da 919, decolador 112, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa, 6999. Azul 6919, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 340. Via da EL 340, 6999. Conselho 2231, livre decolagem no 0, vento 180 graus com 8 nós. Decolagem autorizada, 2231. Oceaner 6327, desça para 4 mil pés, ajuste no 019. 0019, Oceaner 6327, pode manter a Infídia, né, Duna? Oceaner 6327, canceladas as restrições de altitude e velocidade em Itapa. Desça para 2 mil pés, livre LS, reporte estabilizado. Aceita visual, reporte será estabilizado, desça para 2 mil e mantendo a Infídia 6327. Menor aguarde. Serviço Árvore Elétrica, por gentileza. Afirmo, Árvore Elétrica. Obrigado. 3-1, contato radar na decolagem, via saída Momo, suba para o nível de voo 160. Na Momo 160, 2231, passa a rede. Boa noite, 69, copia? Copia, prossiga, serviço. Autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, via Berzulu 17, nível 360. Decolagem na pista 10, curva à direita, Arbor, Elefa. Transponder 5171, controle Salvador 120, décimo 8. Autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, Apesulão 97, Arbo, Elefa, 10, direita, 5171, 208, Bono 869. Confirme o nível? 360. Cotejamento correto, Gol 1869, chame pronto para o estacionamento. 69. Autor de Salvador, Gol 945. Bono 645, acione de identificação, autorizado a chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste no 099. Chegada Bonf, 4 mil, no 099. Salvador, tá 38946, aí. 3894, acione identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 050, o ajuste 1009. 050-1019, pode voar algo à frente, táxi, duna, 3894. 3894, mantenha perfil da chegada número 3 na aproximação. Mantenha perfil da 3894. Saída do 2231, autorizada por Advantap. Direto VATAP 2231. Estabilizado no LS X-Ray, pistão 0, Xanar 6327. Xanar 6327, completo sinal do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 11895. 11895, Xanar 6327. Azul 6919, chame o centro Recife na frequência 1251, na alterna 3395. 251-3395, 099. Xanar 0. Xanar 6327. Livre pouso na pista no zero, ventura 70 graus com 9 nós. Livre pouso pista 10, Xanar 6327. 6327, informa pista molhada. Sim, Xanar 6327. Nada. E 10 nós, Xanar 6274. 3894, reduz a velocidade para 2509. Solo 2591, puxa acionamento, é o ATR mais da esquerda aqui, só que eu não lembro a posição aqui. Gente, autorizado seu táxi 2591. Tamo ali. Salvador, boa tarde, Xanar 6201, cópia, Galinho, Xanar 6201, informação Yankee, prepare a saída da Euleda Irumi, aguardando cópia. Aguardando. Posição 11 horas, 26 milhas, rumo noroeste, cruzando 080 em subida para 160, um Alfa Tango 72. Ok, dentro do braço. A saída do 2231, informa o tráfego, posição 3 horas, 24 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível 090, descida para 4.000 pés, um Boeing 737. Tráfego identificado, Chicas 2231. Salvador, passaria do 2231. Prossiga. Seria possível coordenar com Recife, a gente vai direto ao destino? Faz coordenação, passaria do 2231. Grato. 219. 219, acionário 63, 27. Puxa, 10 nacional. Alô, Salvador, Chanel 6327. Chanel 6327, táxi aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, vai chamar antes da Juliette, Chanel 6327. Boa noite, 69, totalmente pronto, estacionamento. Totalmente pronto. Tô autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 1869. Chanel 6327, aguarde para ingresso 71, gate previsto 1-0. Gente, aguardando o Chanel 6327. Chanel 6201, copia. Chanel 6201. Autorizado, Terra Bravo, Golf Lima, via AP9857, após da Gel Sarlas, pegue conforme rota do plano, nível 360. Decolagem na pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Irumi. Transponder 5165, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado 360, caminhão, também no Vender 857. Decolada 1-0, na da El, Leda, Irumi. Após da Gel, voa direto para Sarna. Decolada 1-0, curva direita, ponte. Fundo 65, transponder e controle 208, originalinha 201. Oxalé 6201, cotejamento correto, confirme o portão. Tá no portão 4. 4, chame pronto para o estacionamento 6201. Tá. Ah. 3894, confirme a velocidade de cada. 240, 3894. 3894, reduz a velocidade para 2209. 2209, 3894. Salvador, boa tarde, Azul 4206, ciente da informação e antes aguardamos o nível 330 para Recife conforme o plano. Azul 4206, boa tarde, Yankee, informação, prepare Puka Jamu Kajou aguardando cópia. Pode repetir a saída, por gentileza? Puka Jamu Kajou. Puka Jamu Kajou, obrigado. Taxi LB 184, 184 a bordo, 3 horas e 40, Palmas. Boa noite, 69, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, via Pat 1 e taxiway Índia, no ponto de espera Torre 1, 18, 95, QNH 1-0-9. Autorizado, táxi, via Pat 1, Índia, ponto de espera 1-0-95, 1-0-9. Boa noite, 69, um bom serviço. Grato. chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste 9019. 4.019, 0093, 6143. Poderia prosseguir para 6227? Aqui, após passagem do Bang da Gol, ingressa Juliette, portão 10. Juliette, 10 após o Bang da Gol, chanel 6327. Oito, reduza a velocidade para 2009, desça para 3.000 pés. 2009, 3.000 pés, 3894. Para o táxi azul 27, 2591 com 7-2 no PLB, autonomia de 4 horas e 30 minutos, Fernando Galeão. Oi, Salvador, boa tarde, boa noite, meu nome, bom, espero no zero pronto. Exato, foi Índia, no ponto de zero, torre 1-18-95, QNH 1-0-9. Autorizado via pátio 3, pátio 1, Índia e Alfa, ponto de zero, 118-95, azul 2591. Obrigado, boa noite. Boa. 3894, reduz a velocidade para 1809. 1809, 3894. Estabilizado, gol 645. Gol 1645, complete final do procedimento de LS X-Ray, chame a torre na frequência 198, decimal 95. 1895. Prossiga, Xané. Senhora, apenas confirmando, nossa posição, essa medida passou anteriormente, após a é a posição Sarna. Porém, Sarna não pertence ao nosso plano de voo. Após Sarna, voaria qual posição, por gentileza? Ok, coordenado a rota com centro, após Sarna, voa DCT, Ognave, Oscar, Golf, November, Alfa, Vitor. Após, voa DCT, Barbacena, Bravo, Bravo, Charlie. Após, DCT, Ogmuki, Oscar, Golf, Mike, Uniforme, Kilo. Então, quem vai explicar aqui? Azul 4206, copia? 4206, copia. Autorizado, Serra Bravo, Romeu Fox, via Pêndulo 17, nível 330. Decolagem na pista 10, curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju. Transponder 5174, controle Salvador, 120.8. Autorizado, nível 330, via Pêndulo 17 para Recife, pista em UZ 10, primeira curva à esquerda. Saída Puca, Jamo, Caju, 5174 no transponder e o controle 120.8. Cotejou o azul 4206. Azul 4206, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Chamaremos para o estacionamento, obrigado. Vento no 70 graus, com 99. E depois no 0, 645. Bom, no 869, decolou o 31, controle 120.8. 208, bom dia. É, boa noite. Oi, boa noite, gol no 869. Gol no 869, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o, para o nível de voo 360. Via subida Arbor 360, 869. Estabilizado, 3894. 3894, completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre em 118, decimal 95. 1895, 3894. Torre Salvador Azul 2591, sem condições de decolagem imediata após o pouso do, do tráfego na final. 3894, duas milhas para a Serra. Baixar travado. TAN 3894, continua a aproximação, andando pista livre. Guardando pista livre, TAN 3894. Autorizado, Alefa, gol no 869. Autorizado, Alefa, gol no 869, obrigado. No 645, solo 33, direito, no 219. 219, obrigado. Gol no 645, livrando na próxima, boa noite. Muito boa noite, gol no 645, prossegue táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 645. 91, após a Airbus da TAN, Lima, tem? Após o Airbus da TAN, Lima, tem 25, 91. Confere, Azul 2712, autorizado Serra Bravo, Alfa Romeo, via Golf 677, nível 190. Decolagem da pista no zero, curva esquerda, saída Conde. Aciona no transponder 0277, controle Salvador 120, decimal 8. 190, Golf 777, controle 120, decimal 8. Decolagem da pista no zero, curva esquerda, Conde. Confirme o pátio 2712. Pátio 3. Ciente, chame pronto para o estacionamento. Tráfego TAN 3567, tem a informação e a autorização, Brasília. Boa noite, TAN 3567, Anjo confere, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, via Pêndulo 17, nível 300. Decolagem na pista no zero, curva direita, Arbor, após uma posição eleva. Transponder 5170, controle Salvador 120, decimal 8. O TAN 3567 autorizado para Brasília, nível 300, decola da 10, primeira curva à direita, no perfil da Acuola e Leva, aperto do 7-5170, o transponder 1208, o controle. Cotejamento correto, TAN 3567, chame pronto para o estacionamento. Pode ler. TAN 219, TAN 3564. TAN 3894, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, 7, 3594. E5 livre decolagem, vento 180 graus, 109. Estabilizada. Yeah. 2591, decolou 37, controle 1 no 208. 208, boa. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 27, pois não, 2591, não. O 2591, no contato radar na decolagem, suba via saída coral para o nível de voo no 60. Via saída coral, poderia após o 2000 pés voar direto coral? Autorizado, após 2000 coral, Azul 2591. Após 2000 coral, 2591. Voo no 869, destino centro Recife, frequência 1288, alternando 260. 288, 260, boa noite. Yeah.